Salve, salve, Zona Sul. Salve, salve, Zona Leste. Salve, salve, Zona Oeste. Salve, salve, Zona Norte. Salve, Vila Maria. Salve, Cidade Alta. Que Deus ilumine a Baixada. Licença aqui, rapaziada, que eu não vou jogar conversa fora. Tá de chapéu, que pensa que eu tô chegando agora. Não sou o dono da verdade, só vim pra te dizer. E prevaleça a humildade e o proceder. Bate na palma da mão, salve rapaziada. Bate na palma da mão, se liga na para. Bate na palma da mão, salve rapaziada. Bate na palma da mão, conexão. Salve a família que canta, que briga, que chega chegando e que fecha com nós. Pros aliados, lado a lado, que conhece a voz. Um salve para toda a raça, um salve pra família, viva os original. Salve, salve minha gente, viva todas as quebradas. Um salve pra Baixada e pra família Charlie Brown. E não se esqueça que os espertos andam pra frente, linha reta de boca fechada. Pra não errar, pra não dar mil, pra não pagar rajado. Pois o malandro verdadeiro deixava um no bom e na geral só deixa o cheiro. Meu povo quer emprego com dignidade, é tratado como marginal. O tal motivo de nós tá sentado no canal. Plau, plau, plau no sistema, que de braços cruzados nos obriga a viver esse dilema. Bate na palma da mão, salve rapaziada. Bate na palma da mão, se liga na parada. Bate na palma da mão, salve rapaziada. Bate na palma da mão, conexão baixa. Licença aqui rapaziada, que eu não vi jogar conversa foda. De chapéu, quem tá pensando que eu tô chegando agora. Não sou o dono da verdade, mas vou te dizer. E prevaleça a humildade e o proceder. Bate na palma da mão, salve rapaziada. Bate na palma da mão, se liga na parada. Bate na palma da mão, salve rapaziada. Na palma da mão, conexão. Respeito todo mundo que me trata com respeito e tal. Sabe, sabe, molecada, que ainda tá com Charlie Brown, com malandro verdadeiro. Sabe que o respeito vem na frente do dinheiro. Então, olha pra mim que chega chegando, que canta, que trinca, que veja com nós. Os aliados lado a lado que conhece a voz. Porque a humildade vem primeiro. A família é grande, eu tenho mão no mundo inteiro. Então, bate na palma da mão, salve rapaziada. Bate na palma da mão, se liga na parada. Bate na palma da mão, salve rapaziada. Bate na palma da mão, conexão baixada. Sou como sou, estou muito bem assim. I'm a hustler, baby, do you know what I mean, yo? chorãoskatevibe.com.br. Eu faço minha festa no estilo Pop Daddy aí. Tipo do lunático que faz acontecer. Porque fiz, sou quem faz, sou quem vai fazer. Na minha rua aí não tem garoto. Pra quem eu amo, eu não dou desgosto. Filha da puta, a vida dá o troco. Eu sou pacato, mas sou muito louco. Aí, bate na palma da mão. O nome é Iren. Bate na palma da mão. Conexão no Baixadão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bang, suda, sim, logo dem. The man says I'm daddy, I want no bubble. He gets a bamboo from daddy. When he come, he gets the one punk to the stage. I want to know ragamuffin band stage. Enough in on them around to the stage. And a ragamuffin want me done all yet and I deny it. I want to know why me pick up on the microphone. Enough in ear man and voice your arena. Like a true sugar daddy want no reggae and the gear. Come in shop a shot up for them with a pick and a boss. And the jamba fucking and the motion never know my move. I get cheap off for them against a fan man and chase off. Bam, bam, bam, bam. He get one know what you tell him in. And I'm on the set for picking on the boss. And I'm gonna sit jump off. I'm on the way me coming from your dog. Rockin' I'm off it while me don't cheat down. He got poor boy. He said, hey, dog, it's here, guans. Bunch in a palm of the mouth. None of it even. Bunch in a palm of the mouth. I can't show numbers of done. Bunch in a palm of the mouth. None of them what I done. Diretamente da Baixada Santista para o mundo. Conexão Baixada e Charlie Brown Jr. Somos um lixo, somos um luxo. Somos poucos, mas somos muito loucos. Yeah, the one say the Saban Jamaica boy one back to the stay with a real at the time. I'm talking about Mr. Shaka. Not for the Santos in the land of football. Now the team I'm talking about the short and bad Charlie Brown Jr. I wanna raise it back again. Wicked now. Woo! Bye, bye, bye, bye, bye. bye, bye, bye.